seu cavalo preto brilhante. Ele vem todo dia, sua orgulhoso e confiante, trazendo seu rifle embalado, adaga, tira, colo, sempre pronto pra o que der e o que vier. Pois ele é sentimental, é humano, é nobre, é moro, é muçulmano. Pois ele é guerreiro, ele é bandoleiro, ele é justiça.